agora. Sua noite tem muito mais emoção. Encontro Central. Mensagem, traduções, o melhor da música nacional e internacional. Encontro Central. Apresentação, Fábio Pérez. Sua noite, no melhor estilo. Estamos começando mais um Encontro Central. Hoje, super segunda-feira, né? Dia 24 de março. E o Fábio Pérez vai durante 2 horas juntinho com você com o melhor do romantismo. E aí, como foi o seu final de semana? Espero que tenha sido ótimo. Então, vamos começar? Tem aí Little Texas, My Love. O coração batendo mais forte. Encontro Central. My love is overflowing, músicas inesquecíveis. Says when we're out of love. Estamos apresentando Encontro Central. Músicas inesquecíveis. Bee Gees, Living Eyes, Moody Blues e também Little Texas, My Love. E tá chegando aqui Santa Fé com Someday We'll Be Together. Estamos apresentando Encontro Central. For me, I have been living, always believing. time will come. Someday we'll be together. Can't wait to be with you. Someday we'll be together. As canções imortais. It used to be so sweet. Encontro Central. Apresentação: Fábio Pérez. Músicas inesquecíveis. Fechando nosso primeiro bloco aí com David Gates, Take Me Now, também Stylistics, Give a Little Love for Love, também Santa Fé, Someday We'll Be Together. Bom, daqui a pouquinho tem muito mais pra você, no melhor do romantismo. Encontro Central, o coração batendo mais forte. Estamos apresentando Encontro Central. Estamos de volta aí com o melhor do romantismo, né, no Encontro Central, nesta super segunda-feira com Jeff Osborne, On the Wings of Love. Fábio Pérez apresenta Encontro Central. like the snow when a ray of sun is felt. And I'm crazy about you, baby, can't you see? I'd be so delighted if you would come with me. On the wings of love, up and above the clouds, the only way to fly is on the wings of love. On the wings of love, only the two of us together flying high. Flying high upon the wings of love. Canções imortais. Over God's country, traveling, you and me. Encontro Central. Apresentação, Fábio Pérez. Estamos apresentando Encontro Central. Teve para você a versão original aí de Saturday Night Music com Starship, também com The Gang, com Good's Country e Jeff Osborne, On the Wings of Love. Chegando Lionel Richie, My Love. Encontro Central, o coração batendo mais forte. I've been through so many changes in my my life, woman. It's a wonder I ain't lost my mind. And I ain't never said how much I need you, but I sure need you back. Músicas inesquecíveis. We're moving to the light. Encontro Central. Something and I can go home. Oh, oh, oh. Bring back that love feeling. Oh, that love feeling. Bring back that love feeling, 'cause it's gone. Estamos apresentando Encontro Central. Matou a saudade, Bill Medley, You Are Lost, That Love Feeling, também Pete Cetera com Forever Tonight, Lenny Rich, My Love. São as melhores aqui no Encontro Central. E tá afim de participar? Então é fácil. Mande aí o seu e-mail para ouvintecentral@hotmail.com e ajude a gente a fazer esse programa mais gostoso. Você pode pedir sua música, dar a sua indicação, de repente dar aí um palpite, né, para melhorar a programação. Não tem problema, a gente aguarda a sua participação aqui no Encontro Central. E já já tem tradução do dia. As canções imortais. Estamos apresentando Encontro Central. E estamos de volta aí com Milli Vanilli, I Gonna Miss You, dentro da tradução do dia. Agora, no Encontro Central, tradução do dia. Eu sabia desde o começo que você machucaria meu coração. Mas mesmo assim eu tinha que brincar com o que me magoaria. Você me tem em suas mãos com esse sorriso mágico. Você me manteve preso a uma jura de amor. Você me enfeitiçou e levou o ar que respiro para longe. Mas não há nada que eu possa fazer para que você fique. Vou sentir sua falta. Todo o amor que sinto por você. Nada poderia fazer mudar meu ponto de vista. Garota, eu vou sentir a sua falta, querida. Com todo o amor que sinto por você. Será que não faria você mudar de ideia? Você está partindo. Agora estou sentado aqui perdendo meu tempo. Eu simplesmente não sei o que devo fazer. Trágico pra mim ver que o sonho acabou. E nunca esqueceria o dia em que nos conhecemos. Garota, vou sentir sua falta. Como uma abelha, você tirou o melhor de mim. Agora não posso apagar essas memórias. Como um conto de fadas, você é tão irreal. Você me deixou marcas que são difíceis de apagar. Bem, você me fez sentir no paraíso. De volta à terra, me sinto frio como gelo. Vou sentir sua falta. Vou sentir sua falta. Eu sinto saudades de você. Com todo o amor que sinto por você. Será que nada faria você mudar de ideia? Você está partindo. Agora estou sentado aqui, perdendo meu tempo. Eu simplesmente não sei o que devo fazer. É trágico para mim ver que o sonho acabou. E nunca esqueceria o dia em que nos conhecemos. Garota, eu vou sentir sua falta. É trágico para mim ver o que o sonho acabou. Eu nunca esquecerei o dia em que nos conhecemos. Garota, vou sentir sua falta. Com todo o amor que sinto por você, será que nada faria você mudar de ideia? Você está partindo. Agora estou sentado aqui perdendo meu tempo. Eu simplesmente não sei o que devo fazer. É trágico para mim ver que o sonho acabou. Eu nunca esquecerei o dia em que nos conhecemos. Garota, eu vou sentir a sua falta. Trágico para mim ver que o sonho acabou. Estamos apresentando Encontro Central. Músicas inesquecíveis. Do that to me one more time. Once is never enough with a man like you. As canções imortais. I know nothing stays the same, but if you're willing to play the game, it's coming around again. Encontro Central. I can take a woman or leave her alone. Temporary lovers come and go. You're the only woman that I've ever known who's got me losing control. Encontro Central, o coração batendo mais forte. I'm so vain. Is it true that you lie? I'm insane. Are you now gonna cry? It's the rain. Do you think you will try? After all, I'm not to blame. What are you gonna say? I can fight. For how long will you play? It's a game. Are you gonna betray? Don't be blind. I wonder, wonder, wonder, wonder. I'm sorry, sorry, sorry, sorry, sorry. Don't worry, worry, worry, worry, worry. What can I say? What can I do? I'm sorry. What can I do? Estamos apresentando Encontro Central. Fábio Pérez apresenta Encontro Central. There's something that I want to say, but words sometimes get in the way. I just want to show my feelings for you. Nothing that I'd rather do than spend every moment with you. I guess you should know I feel so. You are my lady. You're everything I need. Músicas inesquecíveis. Fechando mais um bloco aí com Fred Jackson, You Are My Lady. Também Nica Costa, First Love, The 60s, Sorry. Teve Maurice White com I Need You, Secret Service, Angélica e Ramone. E Milian Vanilli, I Gonna Miss You, na tradução do dia. E daqui a pouquinho a gente volta com muito mais aqui no Encontro Central desta super segunda-feira. Estamos apresentando Encontro Central. O coração batendo mais forte. Encontro Central. Abrindo mais um bloco com o melhor do romantismo, tem Gregory Gray. Estamos apresentando Encontro Central. Canções imortais. Thought I heard your voice yesterday. Encontro Central. O coração batendo mais forte. Estamos apresentando Encontro Central. Foi para você Glenn Burtney com Face in the Mirror, também Climax, I Miss You, e Gregory Gray abrindo aí o último bloco do nosso Encontro Central. Tá chegando Billy Joy, Honesty. As canções imortais. If you search for tenderness, it isn't hard to find. You can have the love you need to live. But if you look for truthfulness, you might just as well be blind. It always seems to be so hard to give. Honesty is such a lonely word. I can always find someone to say they sympathize if I wear my heart out on my sleeve. But I don't want some pretty face to tell me pretty lies. All I want is someone to believe. We'll currency of tail the fiddler in. Anyone can comfort me with promises again. Inside of me, don't be too concerned. I won't ask for nothing while I'm gone. But when I want sincerity, tell me where else can I turn? 'Cause you're the one that I depend upon. Honesty is such a lonely. Encontro Central, o coração batendo mais forte. Upside down. And all that matters is turned around over and over again. We're at full circle. músicas inesquecíveis. Do that to me one more time. Once is never enough with a man like you. As canções imortais. I know nothing stays the same, but if you're willing to play the game, it's coming around again. Encontro Central. Estamos apresentando Encontro Central. E para fechar o nosso Encontro Central desta segunda-feira, Leslie Kelly e John Ford Cooley, Come Back to Me, também Benjamin Orr, Stay the Night, esse é o guitarrista do The Cars, né? Também teve Billy Joel, Honesty. Esse foi o Encontro Central para você nesta segunda-feira. E amanhã a gente está de volta. Para você que ficou comigo aí, um forte abraço, um grande beijo. Fiquem com Deus e até mais. Até o nosso próximo Encontro Central.